se me engana. Não quero mais viver assim. Para que tentar me iludir com este amor? Eu sei que você nunca me amou. Oh, diga, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Vive comigo. Você jamais gostou de mim, eu sei. Não adianta esconder. Quem ama não faz assim, não faz. Já descobri tudo em você. Me cansei de ser enganado.